mortos em ofensas, na sombra da carne, sem luz, sem esperanças. Mas o amor do Pai nos alcançou, pela graça somos salvos, em Cristo nos levantou. Oh Deus de misericórdia, teu amor nos fez renascer. Em Cristo estamos unidos e juntos vamos te adorar. Tua paz é nosso abrigo, nosso coração em ti vai descansar. Antes éramos longe, sem Deus e sem paz, mas pelo sangue santo, agora somos mais. Nos reconciliou, destruiu a inimizade, em um só corpo. Juntos vamos te adorar. Tua paz é nosso abrigo, nosso coração em ti vai descansar. Família, teu Espírito em nós, nossa alegria. Vamos unidos em um só Espírito. Ao Pai acessamos com amor infinito. Oh Deus de misericórdia, teu amor nos fez renascer. Em Cristo estamos unidos e juntos vamos te adorar. Tua paz é nosso abrigo, nosso coração em ti vai.